Eu canta o aire. Eu canta o amor. Amor, amor, amor. Eu canta mi alma, eu canta o mar, o mar, o mar, o mar. Eu canta o vento, eu canta o amor, amor.